aí, YouTube? E aí, Cleide, pega o microfone aí. Eu sei, boy. A presença do hip hop. Deixe o meu nome bem guardado na memória. Red C. Vou na humildade construindo a minha história. Red C. Deixe o meu nome bem guardado na memória. Red C. Vou na humildade construindo a minha história. Red C. Com microfone na mão pra ser capaz de evolução, trazendo algo construtivo para o pensamento e o coração. Não cantarei o ódio, pois esse já não existe mais. Sou sonhador e provador do mal, mas eu prefiro a paz. Ei, sou sim de microfone, não é pra fracassado. Não me fala, não é pedido, se assim errar, serei cobrado. Não aponto a ninguém, mas sou contrário a alguém que é capaz de vender mentira para promover seu próprio bem. Sou contrário a empresários que pensam que nos mandam. Se só põe a porta fecha, se é a favor, até os amam. É tanta hipocrisia que vejo e não vou participar. Se não tem show, fico em casa cantando pra minha família que lá do sofá. Assistei, vou pelo amor, não pela grana. Sou preto e sou da rua e tenho consciência que Deus me ama. Por isso que faço jus, faço sangue derramado na cruz. Se não tem sol, estrobo não liga, fé liga minha luz. Deixe o meu nome bem guardado na memória. Red C. Construindo minha história. Red C. Deixe o meu nome bem guardado na memória. Red C. Vou na humildade construir a minha história. Red C. Eu sou perfeito, mas eu percebo que não sou bobo. O interesse de quem joga é jogar e vencer o jogo. Ignora estraquinagem, ultrapassa o que é errado. Que apressado come cru, não é isso que diz o ditado. Se existe malandrão ou não, pra mim não interessa. Me preocupando com isso aí, esqueço que a paz vence a guerra. Aqui também existem crianças que podem mudar o mundo. Se ela é mesmo esperança, foquei no rap e não estudo. Não dá pra acreditar que homens estão na alienação. É meu dia sem causa, irmão, nunca gera uma revolução. Faço da mente uma arma e dos parceiros uma milícia. É a certeza que não haverá justiça. Tudo que aqui foi feito de bom ruim está gravado. Sorria, você vê, sorria, você está sendo filmado. O poeta diz, quem não deve não teme. Quantos não temeram aqui, hoje no inferno treme. Deixe o meu nome bem guardado na memória. Red C. Vou na humildade, vou incluindo a minha história. Red C. Deixe o meu nome bem guardado na memória. Red C. Vou na humildade construindo a minha história. Red C. Por onde eu passo com humildade, mas com meu rastro. Na memória de alguns, serei amado ou odiado. A minha intenção é boa, mas vai, sabe pra poucos. Fazer o que, meu irmão? Se nem Cristo agradou a todos. Como o grande São Paulo, Pelé, Garrincha, fizeram história. Também quero espacinho bem guardado na memória. Não quero glória, mas se vira porque era hora. Não vou me fazer de hipócrita, com certeza não jogarei fora. Porque tudo que fiz é pro grande igual a meretriz. Foi com prazer que eu cantei para fazer rosto feliz. Se não te agradou, deixe pra próxima. Desculpa, apenas quero melhoria pra minha vida e a sua. Deixe gravado que nada está fora de nosso alcance. Nunca desista, tipo Superman, para o alto e avante. Sou humilde trovador dos tempos modernos, sim. E o que é bom pra mim, quero pra ti. Red C. Deixe o meu nome bem guardado na memória. Red C. Vou na humildade construindo a minha história. Red C. Deixe a humildade na memória. Red C. Vou na humildade construindo a minha história. Red C. Deixe o meu nome bem guardado na memória. Red C. Vou na humildade construindo a minha história. Red C. Vou na humildade construindo a minha história. Vou na humildade construindo a minha história. Vou na humildade construindo a minha história. Jesus Cristo, é o autor da glória. Agora todo mundo assim, ó. Todo mundo assim pros b-boy, hein? Com a mão assim pros b-boy, hein? Bora aí, cadê? E aí?